muitas lágrimas derramadas para Deus neste lugar. Muitas vezes pensamos em desistir, mas o Espírito de Deus com seu agir nos mostrou que de joelhos não há luta que possa resistir. Não foi fácil, quantos levante, mas não foram o bastante para nos vencer. Nos unimos destruindo as diferenças, pra cantar vitória hoje estamos aqui. De joelhos quem é crente não desiste, mas vai até o fim. Hoje de joelho a gente pede e recebe, a porta se abre, a providência vem. Bastante para nos vencer. Nos unimos destruindo as diferenças, pra cantar vitória hoje estamos.